confirmando que está passando ponto de espera. Já passou ponto de espera. 61? 3261, da presente voo pro de Ilkov. Ilkov. Controle da Xanair 63115, solicita desvio à direita, proa 250, para evitar formações. Livre desvio, confirme por quantas milhas vai manter a 250? Aproximadamente por 30 milhas aproximadas. Quem será informado ao centro? Mantido, subindo ao 340 na proa 250, Xanair 6315. Na 6315, após desvio, está autorizada a Prodiold. Após desvio, a Prodiold. A Xané 6315. Campinas, 360, autorizado. Decolagem da 10 a curva à direita, saída da El Leda, após Leda Bridge. O controle opera em 1198 e o transpondo 5437, Cotejo. 360, decola da 10 direita da El Leda Bridge, 198, 5437, azul 4065, quando estiver pronto, chama. Afirmo no 08. 3254. Alô, boa, 3254, livrou na frente. 3154, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, Juliette, confirme, vai pro 02. Temos previsto aqui o 07. Ah, maravilha, então. Porta Juliette, 07, 1154. Iniciando, 01. Na 3661, 58 milhas sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus em 120.1. 35, bom serviço aí, senhor. Muito obrigado, Malu. É só fazendo um pouco, ok? Seguinte, só confirmando o vento no 120 com 189. Controle, boa tarde, 5401 da Trip, vai cruzando 1700. Juliette, 3154. Gente, ingresso, Juliette, para o 07. 07, obrigado, então, boa tarde. Igualmente. Os Salvador, trip 5401. Trip 5401, contato radar, Subal 300, direto da EL. Direto da EL, 01. Estou no 781 no Guarulhos 360, informação é Yankee, copia? Copia. Autorizado Guarulhos nível 360 pela Upper Whisk 50, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, controle 119 decimal 8, torre 119 decimal meia dúzia, ajuste 5423. Confirma o transponder? 5423. 360 Guarulhos autorizada pelo 50, decola 10 curva direita, da EL Leda e 10, 198 controle. 1862, 5423 transponder. Voo 9781. Protegimento correto, pronto, pushback, estacionamento. Camará. Trip 5401, no chame o centro Recife, 128.8 e alterna 1260. Zero, bom serviço, senhor. Tá bom. Autorizado Manati, no meu pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8, torre 118.62, ajuste 0125. Manati, no meu pés, da 17, direita, axé, 098, controle, 86, torre, 0125, transpone, estamos com 0325, abate 4. 3MPOB, parte 4, transfere torre 1 no noite, decimal meia dúzia, para acionamento, táxi, decolagem, bom voo, Mike é VIP. 2862, solo azul 4065, puxa acionamento no 8. Autorizado, chame para o táxi azul 4065. Chama táxi 65. Controle, Boeing 807, transfere ponto de áudio de descida. Boa tarde, Gol 807, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 050. 050 com órgãos a bordo, ok? 7, se tiver condições de voar direto posição Pelô, está autorizado. Aprovado, obrigado. Pro 50. Azul 4065 122 430 Ribeirão. Tem uma alternativa? Ribeirão Preto. Seguinte, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 012, azul 4065. Essa continuando via Juliette pro ponto de espera? Juliette Alfa, no ponto de espera torre 118, Juliette Alfa, ponto de espera 186, o 4065, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto espera no 09. Boa tarde, Azul 4065, a linda cola pista no 0, vento no 80 graus, 049. Decola 10, Azul 4065. Boa tarde, Xené 63, ano 4. Azul 4065, decolado 09, controle em 198. Quer que o Vitor chame para ingresso no 7? Ingresso 200 da El, solicita direto da El. Autorizado direto da El, boa tarde, Azul 4065, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360. Boa tarde, obrigado, direto da EL 360, 405. Ô Salvador, Xené 63, ano 4. Xené 63, ano 4, boa tarde, identifique. Vou direto posição ITAP e desça para o nível de voo 050. 050, direto ITAP. Boa tarde, voo 648, informação e antes. Que mais que é preto? Doze Salvador, voo 948. Salvador, voo 9648. Voo 9648, boa tarde, chegada a Mari, desça para o nível 060. Chegada a Mari, descendo para o 060, voo 9648. Gol no 807, livre ILS, desça para 2 mil pés, ajuste 1012, informe estabilizado. 7, livre ILS, 2 mil, informará, estabilizado. Para a sala, Cleta. Decolado aos 12, contra... Já recebeu só a hora da decolagem, mas entende que é para chamar o controle 19-8. Estimativa 19-8. Decolado para Maratio, Mike Cuvito, 500 pés inicialmente para o inicial de Amaravia. 7, Mike Cuvito, mantém condições visuais, informe livrando a CTR. Mantém visual, forma na livrando CTR, Vitor. O Mike Cuvito vai manter os corredores ou voa direto o Manatei? Vai dizer até através de Piatã pelos corredores e após, provavelmente, direto Manati. Mandar algo 4790. Salvador, Pantanal 4710, atinge 1970 para a descida. Pantanal 4710, boa tarde, desça para o nível 070 na chegada Mari. 070 na Mari, Pantanal 4710. Azul 4065, vai precisar no dia direito para prestar a formação. Confirme a PRO aí, quantas milhas? Vai manter essa PRO por 10 milhas agora, o 4065, depois vai precisar curvar a esquerda. Sente, Azul 4065, chame agora o Centro Recife, informando o desvio, frequência 128.8 e alterna 126.0. 288-260, boa tarde. Boa tarde. Controle Gol 9648, solicita curvar a esquerda na pura 30 para evitar uma formação na posição Mari. Está livre de desvio, Gol no 648, inicia redução para 220 nós, é o número 3 na aproximação. Reduzindo 220 nós, efetuando desvio, Gol no 648. Portanto, o Pantanal 4710 também por 030. Autorizado, desvio Pantanal 4710. 00 Gol 1807. 1807, chama agora a torre, frequência 18.6, tem um bom bolso. Obrigado. Funcionamento Gol 1781, no está no portão 4. Autorizado, chama para o táxi Gol 1781. Chama táxi. Na 6314, livre ILS, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, informe estabilizado. Livre ILS, informaremos estabilizado. Gol no 648, desça até 3.000 pés, o ajuste no 012. 3.012, gol no 648. Boa tarde, Gol 1807, final, baixou, travou. Para projetar, pegou no 648. 90 graus, 04 nós, Gol no 807. Livre pouso. Controle Salvador, boa tarde, 3192 da TAM. Controle Salvador, boa tarde, 3192 da TAM. 3192, boa tarde, identifique, desça para o nível de voo 070. 070, identificou, 3192. Pantanal 4710, desça até o nível 050. Pantanal até o 050, pode levar para onde, dona, Leon? Inicialmente para o de TAP. Para o de TAP, 4710.